você faz falta de segunda a sexta-feira, sábado e domingo, mesmo que eu não queira. Sem você é como cristal sem cristaleira. Você faz falta todas as manhãs e tardes. À noite fico à míngua, mesmo que eu me farte. Sem você é como viver sem ar, sem arte. Fazendo feira, supermercado, fazendo fita, super travado, no ponto morto, acelerado, na lucidez, embriagado, numa conversa, mesmo calado, tudo fica muito, muito, muito, muito melhor do seu lado, do seu lado. Você faz falta de segunda a sexta-feira, sábado e domingo, mesmo que eu não queira. Sem você é como cristal sem cristaleira. Você faz falta todas as manhãs e tardes. À noite fico à míngua, mesmo que eu me farte. Sem você é como viver sem ar, sem arte. Fazendo feira, supermercado, fazendo fita, super travado, no ponto morto, acelerado, na lucidez, embriagado, numa conversa, mesmo calado, tudo fica muito, muito, muito, muito melhor do seu lado, do seu lado.